criatura, sem moral, sem compostura, só problemas pra contar. Não queria compromisso, dominado pelo vício, só Jesus pra libertar. Mas quando Deus tem um plano, ele tira lá da lama aquele que ele escolheu. Ele agora é um ex, o mundo pelejou, mas Deus livrou de uma vez. Ele anda diferente, seu sapato era furado, agora é cromo alemão, combinado com carrão e um terno importado. Ele agora é diferente, é um servo abençoado, aprendeu a usar a fé, prosperou, é respeitado, misereta amarrado. Sem moral, sem compostura, só problemas pra contar. Não queria compromisso, dominado pelo vício, só Jesus pra libertar. Mas quando Deus tem um plano, ele tira lá da lama aquele que ele escolheu. Ele agora é um ex, o mundo pelejou, mas Deus livrou de uma vez. Ele anda diferente, seu sapato era furado, agora é cromo alemão, combinado com carrão e um terno importado. Ele agora é diferente, é um servo abençoado, aprendeu a usar a fé, prosperou, é respeitado, misereta amarrado.